sou Letícia Brasil. Vem comigo assim. E debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, parecemos um casal perfeito, mas você mente e diz que me ama. Alguém vai perder com o fim da relação. Você só sente falta quando dá vontade de fazer amor. Na verdade você nunca me deu valor. Cansei de não ser nada na sua vida. Agora tome, tome aí. Igual um cachorrinho vai ficar atrás de mim, chorando, implorando, mas eu não tô nem aí. Procure um osso pra se divertir. Agora tome, tome aí. Cachorrinho vai ficar atrás de mim, chorando, implorando, mas eu não tô nem aí. Procure um osso pra se divertir. Você nunca me deu valor. Cansei de não ser nada na sua vida. Agora tome, tome aí. Igual um cachorrinho